sabe que é passar a vida toda pensando em 30 moedas. Olá de novo aí, certo? Olá de novo aí, certo, sim. Da janela eu vejo além do que os meus olhos virão. Quando os meus olhos virão o nascimento de mais um vilão. Demorou pra cair a ficha quando a merda tava feita. Não tem jeito, agora é apagar suspeitas. Seus manos miram em gravadoras e acabam em seitas, fazendo o mesmo som, usando a mesma receita. Eu nunca vou privar minha arte pra provar do gosto doce. Minha consciência pesa tipo a morte uma foice. Periferia segue a mesma fita. Os caras do Brasil usando as frases do Sabota, dizendo que não é viagem, vivendo na mó viagem. Muito cuidado, uma hora a língua cobra, algo te sufoca. É só o gás da sua mentira vindo de dentro de um vape. Meus filhos vestindo vape, os rap é terapia reiki. 849 boys, yo. Rap é terapia reiki. Summer, Vector. Eu conquigo igual do Goku. Uso rap de gen que damos, mano, com o braço pra cima. Minha mina lá na minha cama. Vocês fazem rap fake, eu penso que isso é fake dói. O Rick tá na tua barriga, sempre sai no take. Igual uma puta do OnlyFans, você tá procurando câmera. Mente mais que deputado em reunião da câmara. MCs usando make, vê se valoriza a track. Até fingir que fumo um beck é motivo de hype. Procurar meus type beat, mas não faz um mic check. No teu grupo cê é pé frio, chamam de Mick Jagger. Rap de cuzo da força, sozinho cês vai pra forca. Me aplaudindo igual uma foca, eu sou atração da noite. Cês que me perdoem os cois, não pago pau pra moleque. Se a Niguste faz boom bap, encarna um juggernaut. Pode parar de achar que é root, sua carreira por um fio. E no próximo poste, nós te pendura igual boot. Aposta na nossa bet, que nós duplica sua odd. Nós quatro quebrando a banca, seis aí fumando pod. Gente do teu tipo fede, eu fico a metros de distância. Eu sei quem quer colar com nós, mas pro seu bem nem pede. E não ficar de paranoia, eu não ligo pra sua infância. Pra ser chorão desse jeito, é saudades do Ted. Falando português, claro, cuzão, vê se não fode. Se não te dou uns cascudos só por você dormir na bed. Só por você dormir na bed. Seu bostinha.